Bom dia a todos. Meu nome é Ezequiel Rosa Gomes Jr. O título do meu trabalho é O que é perfeccionismo? Perfeccionismo é uma palavra comum no vocabulário adventista e são feitas alusões a esse termo em inúmeros artigos, revistas, sites, livros e teses de mestrado e doutorado. Obviamente, o conceito de perfeccionismo está intimamente ligado ao conceito de perfeição em si, que por sua vez está relacionado com outros conceitos teológicos diversos. No Adventismo, o tema da perfeição cristã e os assuntos relacionados com essa discussão sempre foram e continuam sendo objetos de aulas, sermões, artigos, livros e teses, e um grupo representativo de teólogos, cujo pensamento é importante nessa discussão é de Woodruff Whedon, Larry Kirkpatrick, M. L. Andreessen, Herbert Douglas, Hans Lahondelli, Wilson Parosky, Gerhard Pfandel, Alberto Chin, Amin Rodor e Edward Heppenstall. Woodruff Whedon nos diz que no Adventismo, o significado da perfeição tem provado ser resistente a qualquer espécie satisfatória de consenso. A exigência da perfeição cristã, todavia, é uma mensagem grandemente enfatizada na Bíblia e nos escritos de Ellen White. E de antemão eu proponho que pregar a perfeição não significa pregar o perfeccionismo. Dentro da Igreja Adventista, o termo perfeccionismo tem conotação negativa, pejorativa, e em geral é usado para designar um ensinamento que se entende ser equivocado em torno da ideia da perfeição humana. Por exemplo, Alberto Chin, na apostila para a matéria de Doutrina no Santuário, ano de 2007, página 80, fala de Herbert Douglas como alguém que tem tendência perfeccionista. Entretanto, Douglas se defende da acusação de ser perfeccionista e ele mesmo escreveu um documento intitulado O que eu quero dizer através do termo perfeição moral em contraste com perfeccionismo. Agora, por que adventistas que pregam perfeição não querem ser identificados com perfeccionismo? Uma importante parte da resposta a essa pergunta se torna clara diante de algumas citações de Ellen White, como por exemplo, Deus não confiará o cuidado do seu precioso rebanho a homens cuja mente e discernimento tenham sido enfraquecidos por erros como perfeccionismo e espiritismo. Uma citação um pouco mais ampla que trata desse assunto diz o seguinte: Não é correto nesta vida pretender carne santa. Não a podeis obter, é uma impossibilidade. Se aqueles que falam tão francamente de perfeição na carne pudessem ver as coisas sob seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam com horror de suas ideias presunçosas. E se bem que não possamos pretender a perfeição da carne, podemos possuir perfeição cristã da alma. Mediante o sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente perdoados. Nossa confiança não está no que o homem pode fazer, sim, naquilo que Deus pode fazer pelo homem por meio de Cristo. Quando nos entregamos inteiramente a Deus e cremos plenamente, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Pela fé em seu sangue, todos podem ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Graças a Deus por não estarmos lidando com impossibilidades. Podemos pretender santificação, podemos fruir o favor de Deus, não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 32 e 33. Portanto, diante de declarações tão firmes, proponho que é importante buscar os elementos que constituem o perfeccionismo à luz da hamartologia, a doutrina do pecado, da soteriologia, a doutrina da salvação, da cristologia, a doutrina de Cristo, da antropologia, a doutrina do homem, e da escatologia, a doutrina das últimas coisas. E meu objetivo é tornar claro o significado do termo perfeccionismo e algumas de suas implicações teológicas. Admito que o tema é extenso e, por causa do limite de tempo, me dediquei a apenas algumas dimensões dessa ampla discussão de forma não exaustiva, em busca de elementos que definam o que seja o perfeccionismo. Bom, as principais questões que envolvem a discussão da doutrina do pecado e o perfeccionismo são o conceito e definição de pecado e as perguntas: podemos não pecar? Pecamos apenas porque queremos? Aqueles que possuem tendência perfeccionista, da forma como eu entendo esse termo, utilizam-se da citação de Ellen White no livro Grande Conflito, página 492, onde ela diz que A única definição bíblica de pecado é a transgressão da lei, baseada em 1 João 3, verso 4. E interpretam-na como significando que a transgressão da lei de Deus é algo simplesmente de caráter comportamental externo em termos de desobediência aos mandamentos de Deus. Entretanto, essa é uma inferência interpretativa forçada sobre o texto de Ellen White e parte do princípio de que ela via a lei de Deus como regulamentando apenas o comportamento exterior humano, o que não é verdade. Ela mesma afirmou: a lei de Deus, como apresentada nas Escrituras, é ampla em suas reivindicações. Se a lei se referisse somente à conduta externa, os homens não seriam culpados de seus maus pensamentos, desejos e planos. Mas a lei requer que a própria humanidade seja pura, a fim de que pensamentos e sentimentos estejam de acordo com a norma de amor e justiça. Review and Herald, 5 de abril de 1898. O conceito e definição de pecado. A palavra de Deus nos diz, sim, que o pecado é a transgressão da lei. Mas, em contrapartida, nos diz que o cumprimento da lei é o amor, Romanos 13, 10. E exalta o amor verdadeiro, em 1 Coríntios 13, versos 4 a 8, como uma disposição mental, espiritual, de sentimentos e de atitudes, onde não existe impaciência, ciúmes, soberba, vaidade, egoísmo, agressividade, ressentimento, alegrias fúteis ou etc. É por isso que na Bíblia, quem olhar com intenção impura já adulterou, e tudo que não provém da fé é pecado. Portanto, mesmo sem pecados ou transgressões deliberadas e intencionais, um ser humano continua sendo pecador, simplesmente por falhar em viver em uma perfeita atmosfera sentimental e mental de amor absoluto, ou pela falta de atitudes concretas de amor perfeito para com todas as pessoas, em todos os momentos e em toda e qualquer circunstância. Lembre-se, todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Tiago 4, verso 17. Tudo isso deve ser considerado seriamente se queremos falar de perfeição e vitória contra o pecado. O padrão para definir o pecado é a revelação, e não o padrão de um ser humano com visão estreita da verdade revelada por Deus. Agora a pergunta: podemos não pecar? A palavra de Deus afirma que quem vive pecando não o viu, a Cristo, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3, versos 6 e 9. Diante dessas afirmações, podemos dizer que é possível, e além de possível, imperativo não pecar, mas isso em certa dimensão. O mesmo autor inspirado, no mesmo livro, afirma que, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso, e sua palavra não está em nós. 1 João 1, versos 8 e 10. Portanto, em uma dimensão mais ampla, não é possível ao homem viver sem pecar. E ele precisa admitir isso, sob a pena de ser desmascarado como mentiroso e como alguém que torna Deus mentiroso se não o fizer. Agora, a grande questão: como harmonizar essas duas afirmações? Em um contexto específico, é plenamente possível não pecar. Podemos e devemos não mentir, não matar, não adulterar, não idolatrar, em resumo, não praticar o mal de forma deliberada. Mas isso não é sinônimo de sermos absolutamente perfeitos em todas as dimensões e esferas de nossa vida. De forma sincera, não podemos negar que, em certo sentido, todos nós pecamos, de fato, e necessitamos de misericórdia e graça de Cristo como nosso Salvador. Essa é uma mensagem claramente apresentada nas Escrituras. A outra pergunta: pecamos apenas porque queremos? Uma vertente do ensino perfeccionista carrega a implicação que afirma que as pessoas pecam apenas porque querem pecar. Bastaria que elas desejassem parar de pecar e assim seria. Mas Romanos 7, verso 20, destrói completamente essa noção simplista quando Paulo afirma que ele fazia o mal que não queria fazer. Portanto, a heresia pelagiana de que o pecado é uma enfermidade apenas da vontade humana não reflete a verdade da palavra de Deus, e não devemos permitir que o perfeccionismo reviva essa mentira em nosso meio. Diante de tudo isso, uma primeira resposta parcial à pergunta "o que é perfeccionismo?" é a seguinte: Perfeccionismo é uma crença que faz afirmações doutrinárias que negam, de forma direta ou indireta, dimensões do conceito bíblico de pecado, aparentemente com o objetivo de exaltar um padrão artificial de perfeição, geralmente estabelecido pelos padrões do ser humano e não pela revelação. Portanto, proponho que o perfeccionismo é uma negação da doutrina do pecado, tal qual ele se apresenta na palavra de Deus. No que se refere à discussão entre soteriologia, doutrina da salvação, e o perfeccionismo, as principais questões são as seguintes. Cristo nos salva do pecado e não no pecado. E o papel das obras na obtenção e manutenção da salvação. Utilizando-se da profecia do anjo Gabriel em Mateus 1:21, a mensagem perfeccionista é de que Cristo salva os pecadores e essa salvação teria por objetivo tornar esses pecadores em pessoas sem pecado para que elas continuem salvas ou para que sejam salvas em última instância. Entretanto, essa é uma visão difícil de ser sustentada, quando praticamente todos os autores do Novo Testamento, sendo salvos e instrumentos de salvação, atestam a pecaminosidade e imperfeição em sua experiência cristã, de forma clara e direta. João se inclui entre aqueles que não podem dizer que não são pecadores, nem que não cometem pecado. 1 João 1, versos 8 e 10. Paulo diz que ele não alcançou a perfeição, mas prosseguia para o alvo, Filipenses 3, verso 12. E Tiago diz que nós cristãos erramos em muitas coisas, Tiago 3, verso 2. Tiago, Paulo, João não eram salvos por ainda serem pecadores após conhecerem o Evangelho, mesmo sendo instrumentos de salvação na vida de outros? Como o perfeccionismo responderia a essa pergunta? Papel das obras na obtenção e manutenção da salvação. A teologia perfeccionista frequentemente revive a heresia de que nossas obras contribuam para conquistar ou manter nossa salvação diante de Deus. E muitas vezes eles se utilizam da famosa justificação pelas obras em Tiago 2:24. Ronald Fung, em um artigo intitulado A Justificação da Epístola de Tiago, afirma que a contradição entre Tiago e Paulo é apenas aparente e não real, e que ambos, Tiago e Paulo, defendem que a única fé digna de ser considerada fé é aquela que inclui e produz frutos, obras, através de ações coerentes. A palavra de Deus é clara em afirmar que o homem é justificado diante de Deus independentemente de obras da lei, Romanos 3:28, e que a salvação pela graça mediante a fé, não através de obras, gera boas obras, Efésios 2, versos 8 a 10. Isso é ponto pacífico, e não há possibilidade de ser fiel à verdade e tentar confundir essas coisas. Portanto, o que é perfeccionismo? É uma crença cuja compreensões distorcidas a respeito do pecado faz com que as verdades bíblicas a respeito da salvação sejam mal compreendidas e mal aplicadas. Cristologia e perfeccionismo. A principal questão na discussão da cristologia e o perfeccionismo é a seguinte. Cristo foi perfeito como ser humano, nós, seres humanos, também podemos ser perfeitos como ele. Tanto a Bíblia quanto os escritos de Ellen White apresentam as mesmas linhas de pensamento quando comparam Cristo e a humanidade, ora apresentando sua semelhança, ora apresentando sua dessemelhança. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é homem, 1 Timóteo 2, verso 5, Romanos 5, verso 15, e nos pede para andar como ele andou, 1 João 2, verso 6. Igualmente, Ellen White diz que, como Cristo viveu a lei de Deus na humanidade, assim nós podemos fazer, se nos apegarmos ao forte em busca de força. Desejados de todas as nações, página 117. Por outro lado, também se enfatiza a dessemelhança com Cristo. Cristo é o ente santo, Lucas 1:35. Quem de nós se comparará com ele? Ele é o Deus unigênito, João 1, verso 18. E nele não existe pecado, 1 João 3, verso 5. E inequivocamente, Ellen White nos diz, Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo. Poderemos, porém, imitá-lo e assemelhar-nos a ele conforme nossa capacidade. Portanto, perfeccionismo é a crença que enfatiza a humanidade de Cristo e sua vitória absoluta sobre o pecado como um exemplo daquilo que seres humanos pecadores, em tese, também poderiam realizar, ignorando as advertências sobre a singularidade inacessível da absoluta perfeição da humanidade do Salvador em comparação com as limitações de seres pecadores. A principal questão na relação entre antropologia e perfeccionismo é a seguinte: Deus nos ordenou que fôssemos perfeitos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e Ele não pediria de nós algo impossível. Eu concordo com essa lógica, mas não posso ignorar a verdade bíblica que é clara quando fala dos salvos em Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Somos filhos de Deus no presente, mas ainda não somos tudo o que haveremos de ser, perfeitamente semelhantes a Jesus. Somos perfeitos em Cristo e não seremos absolutamente iguais a Cristo antes da glorificação. Assim, também não podemos ignorar a perfeição cristã que já é nossa experiência em Cristo, verdade que é aqui expressa nas palavras de Alberto Tim. Em realidade, aqueles que estão no caminho da perfeição em Cristo, ainda não sendo perfeitos, já são considerados perfeitos em Cristo, que é perfeito. Veja Filipenses 3, versos 12 a 15. Portanto, o que é perfeccionismo? É uma crença que não reflete a verdade bíblica sobre a natureza humana caída e imperfeita, e que aparentemente nega o status presente de aceitação, filiação e perfeição em Cristo, ao qual o Evangelho nos chama pela graça de Deus. A pergunta mais importante na relação entre escatologia e perfeccionismo é: o fechamento da porta da graça exige que sejamos perfeitos para viver sem intercessor? Em geral, a teologia perfeccionista tem uma interpretação peculiar de afirmações como estas. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Agora, enquanto o precioso Salvador está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Grande Conflito, páginas 614 e 623. Seria importante que os perfeccionistas atentassem para a expressão perfeitos em Cristo, e muitos problemas seriam evitados. A perfeição que nos é exigida hoje e que deverá nos acompanhar até o fim é a perfeição em Cristo, pelos méritos dele, adquirida pela fé através de uma relação pessoal com o Salvador. Não uma perfeição igual à do Senhor, a ser desenvolvida por nós mesmos no contexto dos últimos eventos da história do pecado. O que é perfeccionismo? É uma crença que lança sobre os escritos de Ellen White uma enorme quantidade de más interpretações sobre o pecado, a salvação, a cristologia e a antropologia, em sua interpretação particular da escatologia. Portanto, o perfeccionismo, no Adventismo, representa uma ampla gama de conclusões teológicas, baseadas em leituras parciais dos textos bíblicos e dos escritos de Ellen White. Concluo propondo que o termo perfeccionismo se refere a uma superestrutura de pensamento teológico, com interpretações unilaterais, míopes, descontextualizadas, particulares, estreitas, enganadas e enganadoras, que não respondem de forma satisfatória às questões da hamartologia, soteriologia, cristologia, antropologia e escatologia apresentadas nos escritos de Ellen White e na Palavra de Deus. Nós temos agora 10 minutos para as perguntas e vamos, como fizemos com o primeiro, oportunizar aos professores, depois passamos aos alunos. A professora Amin tem a uma classe minha da minha 10. Obrigado, professor. Essa quantidade de adjetivos aí se aplica perfeitamente. Eu não me lembro da sua apresentação, não sei se de alguma forma me distraí aqui, Mas não, você falou sobre teologia, você falou de antropologia, todo esse capítulo da teologia que são ligados com essa ideia. Não me lembro que você tenha falado da perfeccionismo em relação à santificação bíblica. Então, o Wesley, ele diz que o problema central, ele diz que o homem que mais falou de santificação, ele disse que o grande problema do perfeccionismo é dar um caráter vicário, a obra-prima do diabo, a santificação vicária. Isso é a santificação como lugar de Deus. Então, não sei se você propositadamente deixou a sua discussão sobre santificação bíblica, que talvez poderia enriquecer melhor o seu trabalho. Eu espero que você vai continuar nessa minha pesquisa. Lembre também um estudo sobre perfeição bíblica, os vocábulos, as pessoas que são consideradas, qual seria essa noção que você também apresentou relacionada com outras áreas. Muito obrigado, pastor Amin, pelo incentivo e pela consideração. No trabalho da Jornada Bíblica do ano passado, eu tratei um pouco essa dimensão de forma um pouco mais específica, quando eu tratei o fechamento da porta da graça em conexão com a justificação, santificação e glorificação. Nesse trabalho, eu tive que ser seletivo e escolher algumas dimensões. Eu tinha 20 minutos para apresentar, usei 19 minutos e 40 segundos. Então, eu não tive tempo de talvez trabalhar um pouquinho melhor. Esse tema da santificação na perfeição, ele é absolutamente essencial e central na discussão. Eu compreendo isso. Eu também compreendo que sem tratar esse tema, a abordagem do tema vai ficar incompleta. Eu proponho apenas uma parte de uma possível resposta pessoal para o conceito de perfeccionismo. E, no fundo, uma das questões que para mim mais ilumina essa questão da santificação com a perfeição é o fato de que a santificação é nos apresentada como uma obra que sempre continua, que sempre é avante, que nunca chega a um fim neste mundo. Então isso já demonstra também uma dimensão relativa da perfeição que a gente alcança. Então, se hoje eu alcancei a vitória contra a mentira, ou contra falar mal, pensar mal, fazer o mal em alguma coisa que eu tenha dificuldade de pecado, isso não quer dizer que eu eliminei a santificação. Muito pelo contrário, eu vou ter mais alturas a galgar. Quando eu chegar nessas alturas maiores, terei maiores alturas e maiores alturas. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante que também demonstra que a perfeição não é absoluta neste mundo, mas é progressiva. Professor José, não é mais um segundo. Você várias vezes insiste na pergunta, e eu entendi afinal que ela, que é perfeccionista, está relacionada com as áreas que você discutiu. Sim. Há um aspecto que você talvez deveria explorar melhor, é o fato que perfeccionismo tem uma visão de impecabilidade. Esse é um aspecto que às vezes não é entendido. Nós não estamos falando de perfeição bíblica, e nem estamos falando de santificação bíblica. Nós estamos falando com uma visão de retorno ao Éden, antes do Éden, que é a confusão de santificação com glorificação. E é uma teologia, essa é a teologia católica, isso não é a teologia bíblica. Claro. E esse pessoal gosta muito de acusar os adventistas de serem católicos, mas ele veio pecado original, e acabamos perdendo de vista que eles são mais católicos do que aqueles a quem eles acusam de católicos. Muito importante. Eu escolhi esses 5 temas para trabalhar, baseado no livro Perfection and Impossible Impossibility, né, que é um dos livros mais importantes da igreja sobre isso, onde no prefácio, aquele que faz o prefácio, ele coloca que essas são as principais áreas em relação a esse tema. E claro que, como eu falei no começo, né, que deve-se distinguir perfeição bíblica de perfeccionismo, justamente por causa disso. A perfeição bíblica não tem essa quantidade de interpretações que o perfeccionismo traz de forma, obviamente, equivocada e mentirosa, na minha opinião. Muito obrigado, senhor Caminho. Nós podemos dar mais um minutinho para os professores. Mais uma pergunta. Depois o professor Carlos tem. O professor lá e depois o Parasco. Parabéns, Ezequiel, é um trabalho muito bem feito. Obrigado, pastor. Achei que um dia dar uma ampliada, devido ao tempo, talvez, assim, no conceito de escatologia, que eu sinto que é a parte mais forte que eles trabalham. Que você passou bem rápido e realmente é onde eles estressam a sua ênfase, tá? De mostrar como nós poderemos viver sem intermediário. E o que isso realmente significa em animais, que é o ponto realmente onde eles fazem são maiores. Acho que você poderia ampliar isso num trabalho escrito. Perfeito, pastor. A sua contribuição é muito perspicaz. E se eu tivesse a oportunidade um dia de fazer um doutorado Possivelmente esse seria o meu tema. Claro que eu estou dizendo isso por entender a dimensão da importância desse tema. Eu peço perdão a vocês por ter tratado ele aqui de forma simplesmente rápida e vou poder dizer de mim mesmo superficial. Eu queria simplesmente colocar que toda essa estrutura de má compreensão de pecado, soteriologia, é toda lançada sobre a escatologia, especialmente o tempo do fechamento da porta da graça e a volta de Cristo. Eu quis deixar isso claro, mas é claro que eu não trabalhei como é que se resolvem essas dimensões em Ellen White ou na Bíblia, etc. Isso, se Deus quiser, fica para que eu possa ampliar e estudar, e esse é um objetivo pessoal meu que eu tenho, sim, já pensei muito sobre isso. Ezequiel, parabéns pela sua apresentação. Obrigado, Paróquio. Foi muita bondade sua incluir meu nome entre os grandes teólogos. Eu sou um exegeta, não sou da área de teologia sistemática. E como exegeta, eu vou fazer uma observação em relação a aquela comparação que você fez entre 1 João 13 e 1 João 1. Sempre. Como harmonizar esses dois textos? Aqueles dois textos não estão em desarmonia. Se você pegar a revista e corrigida, que está mal traduzida, em 1 João 3,6, aí sim há uma contradição. Não peca, né? Ele traduz não peca. Sim. Mas na revista atualizada, que traduz corretamente o tempo presente do erro. Na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Não vive repetidamente pecado. Então não há contradição. A única questão é: o crente peca, mas ele não peca habitualmente, ele não peca intencionalmente, ele não vive na prática do pecado. E a própria epístola de João, capítulo 3, capítulo 4, fala sobre dois tipos de pecado. Esse ponto você também poderia enfatizar. Em outras palavras, o crente peca, mas há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Mr. White tem algumas citações onde ela é explícita. Existem dois tipos de pecado. E ela fala: esse tipo de pecado acidental não nos exclui da graça, não nos exclui do amor de Deus, não nos exclui da salvação. E quando João fala: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um pecado junto ao Pai. Ele está falando exatamente no contexto da graça. Apenas uma rápida observação exegética. E um outro texto que você, quem sabe, poderia pensar em incluir futuramente, quando você fala sobre a dessemelhança entre Cristo e o homem, é Romanos capítulo 8, versículo 3. Um texto negligenciado em nossas discussões sobre o perfeccionismo. Talvez é o texto bíblico mais importante que nós tenhamos sobre o assunto, e esse texto, infelizmente, costuma ser muito negligenciado. Que é o foco da semelhança e não da igualdade, né? Romanos 8:3. Eu agradeço as contribuições, Pastor Wilson, e para mim você está no grupo dos grandes teólogos. Agora, eu tentei enfatizar isso, talvez não fui tão mais claro, de que eu estava entendendo que 1 João 3, versos 6 e 9, estavam dentro de um contexto um pouco mais específico, e 1 João 1, versos 8 e 10, num contexto um pouco mais amplo. Eu me debati com a possibilidade de incluir o capítulo 5, pecado para a morte ou não para a morte, mas eu não incluí simplesmente porque eu achei que eu não iria ter tempo de trabalhar o tema, e aí ia ser um outro texto que também, assim, gera questões, né? O que é esse pecado para a morte, o que é pecado não para a morte. Mas eu estou bastante ciente dessa divisão. Existem dimensões que a gente não só pode parar de pecar, mas deve parar, porque quem de nós quer viver em pecado? Deus nos livre disso. Agora, em outro sentido, a imperfeição, a falta de amor, como eu quis incluir também, que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Pecado não é simplesmente você mentir no seu relatório, ou você matar, ou você cobiçar. Nós devemos nos amar, sem que a gente se ame de forma perfeita, de forma profunda. Que vitória sobre o pecado é essa? Que perfeição é essa? Então, eu quis enfatizar um pouco essa questão também. Nós temos 3 minutos para as perguntas. Não sei se o professor já teria alguém bem rápido, o seu amigo. Depois, quem sabe, umas duas. Textos de João, os dois que você mencionou, e contado pelo pastor Carlos, sem mencionar o texto, mas se você lembrasse, são 1 João 5, verso 16, aí você tem a solução desses dois primeiros, que também é uma contradição. Interessante. E a gente, talvez você tenha incluído o fato nos seus estudos, de que, embora todo pecado seja imperfeição, nem toda imperfeição peca. Esse aspecto deve ser também. Especialmente no contexto da escatologia. Então, teve um aluno que me mostrou um texto aqui. Por favor, temos 2 minutos e meio, vamos ver se não passamos. E a pergunta dele, a resposta, e já está esgotando o tempo. Vamos ver se dá para mais um só. Sejam bem objetivos. Ezequiel, parabéns. Obrigado. Fiquei muito feliz de assistir a sua palestra, a sua apresentação. Você já honrosa. Eu acho que uma passagem, pelo menos duas e três passagens que deveriam, ou coroariam melhor a definição da palavra perfeição na Bíblia, nós aprendemos nas nossas classes, é no contexto de Mateus 5, no verso 48, que diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No paralelo de Lucas, capítulo 6, que diz que a perfeição está ligada com a misericórdia. E quando fala aqui, o contexto é com relação ao amor ao próximo. E lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós vemos que o amor, ele é paciente, é bondoso, ele não se conduz inconvenientemente. E eu percebo que dentro desse movimento, o amor não está presente. Uma das manifestações que eu percebo é que ele é um movimento inconveniente, muitas vezes na sua proposta. E ele também não traz esses elementos de 1 Coríntios capítulo 13. Portanto, se a perfeição que nós devemos buscar está ligada ao amor, essa talvez seja a contribuição que eu gostaria de deixar aqui para o seu trabalho futuro. Claro, muito obrigado pelas considerações. Eu incluí 1 Coríntios 13, que para mim é um texto-chave, aliás, Romanos 13, 10, fazendo a ponte, né? Eles enfatizam muito, a transgressão da lei é o pecado. Então tá bom, então o cumprimento da lei é o amor, nos padrões de 1 Coríntios 13, que é a revelação sobre o amor. Em relação a Mateus 5, 48, a minha proposta era conceder um conceito de perfeccionismo, não de perfeição bíblica, mas obviamente que eu estou consciente dessas dimensões. A grande dificuldade com aquele texto específico é o fato, sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. E aí, claro, obviamente que a gente entende que nós temos que ser perfeitos na nossa esfera, como Deus é perfeito na esfera dele. Porém, isso não deixa de criar certos problemas. Pelo seguinte, eu ser perfeito na minha esfera. Então, eu admito que eu sou pecador, que eu tenho pecado, dificuldades inúmeras em relação a várias áreas da minha vida. Em relação à família, em relação ao dinheiro, em relação aos meus sentimentos, às minhas emoções, etc. Eu peco nessas coisas porque eu não tenho capacidade de não pecar. Ou seja, esse pecado ele é incidental, ele é acidental, ou realmente esse pecado meu é uma rebelião, é uma insubmissão a Deus. Então, essa dimensão é uma dimensão importante de se pensar, que tem que ser levada a séria. Ou seja, depois Ellen White vai dizer, né, o ideal que Deus tem para os seus filhos é alcançarem coisas que eles nem imaginam. Então, a gente tem que colocar o ideal sempre para cima e nunca justificar que a gente peca porque não pode não pecar, porque é normal mentir, porque é normal fazer ou pensar ou sentir aquilo que é mal. Acho que a gente tem que buscar perfeição bíblica em Cristo e, aliás, não podemos simplesmente buscar, mas podemos encontrá-la pela graça de Deus. Amém. Tem dois alunos, vamos estar atentos. Tem objetivos? Por favor. Bom dia, Rodrigues. Eu percebo nesse assunto que tem dois extremos. Um são aqueles irmãos que dizem que não é possível viver sem pecar e fazem da graça de Jesus exatamente o contrário do que a Ellen White fala, que a graça de Jesus não é um manto para cobrir pecados. O outro extremo é aquela interpretação de Ana, né? Sim. Seria que nós vamos perder nossa natureza pecaminosa aqui na terra antes da volta de Jesus. Isso. A perfeição bíblica, eu pergunto, seria o meio termo, né? Ou seja, devemos lutar para vencer os pecados, a fim de se coadunar com aquela declaração de Ellen White, que fala que receberemos a chuva serôdia quando tivermos vencido toda a tentação, pecado, orgulho e tal, mas sem esperar que a nossa natureza pecaminosa mude antes da volta de Jesus. É isso? Exato. Você é muito perspicaz, parabéns. A grande questão disso aí é que dentro da teologia da perfeição cristã, existe um elemento que às vezes é negligenciado, que é o contexto da redenção. Então, como é que se abre a possibilidade para o imperfeito pecador ser perfeito e vencer toda a tentação, e etc., para receber a chuva serôdia ou para ser salvo? Então, é o contexto da redenção, do Salvador que já pagou o preço pelo seu pecado, daquele que te perdoa se você, com arrependimento sincero, se arrepende, busca, não deseja praticar o pecado e etc. Então, dentro desse contexto de redenção, é justamente nessa linha. Você não vai justificar a presença de um pecado na sua vida. Ao mesmo tempo, você não vai esperar que você seja glorificado e levado a uma natureza impecável como condição de salvação depois do fechamento da porta da graça. Essas duas coisas são muito importantes mesmo. Quer a última pergunta? Meu nome é Wesley, segundo B. Parabéns, Ezequiel. Obrigado. É uma matéria que, particularmente para mim, é de maior relevância. Eu sei muito pouco desse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Até com base no que o pastor Jean disse, na questão escatológica. Eu tenho percebido que quando eles usam a carta à igreja de Laodiceia, um dos motivos dessa igreja assim, ser caracterizada por uma igreja morta é por não entender esse assunto. O que você teria a dizer? Isso seria uma verdade? A igreja de Laodiceia é morta por não entender esse assunto? Ou por não ser perfeccionista? Bom, eu já trabalhei bastante sobre a carta de Laodiceia. E o que eu posso te dizer? A mornidão, ela é um rapax legomena. Ela é uma palavra que ocorre uma única vez no texto bíblico, somente em Apocalipse 3. Então, você não tem um contexto bíblico para definir, então, o que é essa mornidão, o que abre espaço para uma gama de possibilidades, de interpretações, em várias dimensões. Então, vai ter gente que vai interpretar essa mornidão como a mornidão litúrgica, que a igreja não canta com fervor, não ora com fervor, não prega com fervor. Existe aí, então, a mornidão doutrinária, que então o pessoal não se envolve em estudar a Bíblia, etc. e tal. Existe a interpretação perfeccionista também. Ah, essa mornidão é porque a gente tem a luz da Bíblia, mas não segue, não parou de pecar, não venceu o pecado. É um pouco arbitrário a gente resolver isso, porque é um conceito amplo que você pode usar para qualquer coisa, mornidão, tudo que for defeito você coloca debaixo do guarda-chuva da mornidão e você prega o que você quiser. Então tem que ter cuidado com isso, mas quando Cristo oferece para que a gente compre ouro, para que a gente compre vestes e colírio, os principais elementos que estão contidos ali são referidos na Bíblia como obra de justificação, não de vitória absoluta sobre o pecado. Se você for buscar elementos na profecia de Laodiceia, você vai encontrar muito mais para esse lado do que para essa interpretação de que a vitória contra a mornidão é a transcendência da condição pecaminosa. Muito bem, então, encerramos por aqui a palestra. Parabéns.